Boa tarde, seja bem-vindo a mais um espaço de entrevista aqui na Antena da Boa Nova. Hoje estamos à conversa com o líder do PS, em Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, tendo obviamente como pano de fundo o ciclo eleitoral que se avizinha. Presidente da Comissão Política Conselhia do PS, José Francisco é ainda o rosto mais visível, por assim dizer, da oposição no atual Executivo Camarário. Boa tarde uma vez mais, José Francisco. O que é que o PS está à espera para apresentar o candidato à Câmara de Oliveira às próximas eleições autárquicas? Boa tarde, Margarida. Boa tarde ao auditório da Rádio Boa Nova. Particularmente hoje um forte boa tarde, porque descobri hoje, ouvindo a rádio, que a rádio faz 23 anos, e queria deixar esta nota de parabéns à rádio, a todos os seus ouvintes, e também dizer que uma forma bonita, uma forma de serviço público da rádio é fazer estes programas de balanço da atividade política, estes programas de debate. Centrando-me na sua questão, o Partido Socialista não está à espera apresentar a candidatura. O Partido Socialista tem vindo a trabalhar na montagem da sua candidatura autárquica. O Partido Socialista está há várias semanas no terreno a trabalhar. O Partido Socialista tem um calendário próprio para o lançamento da candidatura, e nesse calendário que está pré-estabelecido irá fazer a apresentação pública dos candidatos. Este calendário... Confirma-se o nome do professor José Carlos Alexandrino como cabeça de lista à Câmara. Confirma-se o nome do professor José Carlos Alexandrino à Câmara. O professor José Carlos Alexandrino, o seu nome foi aprovado na Comissão Política, foi-lhe endereçado o convite, que ele aceitou de uma forma bastante entusiasmada e com grande vontade de trabalhar. Aliás, sendo ele um desportista e um homem do terreno, obviamente que recebeu com determinação este convite e o desafio que tem pela frente, e é com dedicação que temos estado. Então, qual é o timing que o PS definiu para a apresentação pública da sua candidatura? Como político, tenho a obrigação de planear, de organizar, neste momento planear e organizar com a Comissão Política e naturalmente com o professor José Carlos Alexandrino, mas também com o senhor António dos Santos Lopes e outras pessoas que estão a participar ativamente neste processo, e quando ultimarmos o planeamento, a planificação que temos daquilo que vai ser o processo de arranque e a apresentação pública da candidatura, quando estiver planificação... É um dado adquirido, essa quer planificação o professor José Carlos Alexandrino, quer o senhor António dos Santos Lopes, são candidatos pelo PS, tal como tem vindo a ser avançado pela imprensa. Quero dizer que acederam de uma forma... bastante entusiasmada ao convite e numa lógica de prestarem um serviço. Da parte do Sr. António dos Santos Lopes, já vimos o entusiasmo, porque ele próprio já o manifestou na imprensa. Do professor José Carlos Alexandrino, ainda não tivemos a mesma oportunidade, porque ele ainda se escusou a confirmar essa mesma candidatura, dizendo que ainda estava a ponderar o convite, e daí a minha questão... do que é que o PS, no fundo, estava à espera para o apresentar publicamente. É isso. Isso é uma questão que, naturalmente, é uma questão e é uma decisão que, com certeza, vai ser concertada e está, digamos, está em organização e vai ser assumida no momento próprio. Agora, eu não posso, não me sinto na obrigação de organizar a agenda de comunicação do professor José Carlos Alexandrino, que é uma pessoa com capacidade suficiente para o poder fazer. Contudo, o que importa é que há trabalho no terreno, há trabalho a ser feito de contactos nas freguesias. Nós sempre concebemos este projeto como um projeto ascendente, de baixo para cima, começando no concelho, e depois indo diretamente aos protagonistas. Primeiro, ao escutar o Conselho, as suas instituições, a sua população, os vários setores do Conselho, e depois os protagonistas assumirem os seus projetos e as suas ideias. Margarida... O seu perfil encaixa-se no perfil que o PS traçava para, para o cabeça de lista à Câmara. Era, quando José Francisco, aqui há uns meses, se calhar até há um ano, falava em perfil de candidato, estava a pensar no professor José Carlos Alexandrino, concretamente? Estávamos a pensar num conjunto de pessoas que reuniam condições para, numa primeira fase, estávamos a pensar num conjunto de pessoas que reuniam condições para protagonizar o projeto autárquico do PS, que fosse um projeto autárquico ganhador. A Margarida esteve uma vez numa conferência de imprensa onde eu disse que o projeto autárquico do PS iria muito para além do PS e teria fortes ligações à sociedade civil. E recordo que na convenção autárquica do PS, realizada em janeiro de 2008, se houve um protagonista dessa convenção autárquica que despontou, sem dúvida. De uma forma combativa, de uma forma construtiva, apresentando ideias, particularmente da forma como a Câmara se devia relacionar com as juntas de freguesia, a importância que devia dar às juntas de freguesia, designou-as como as freguesias como, e as juntas de freguesia como parceiras para o desenvolvimento do Conselho. Nessa altura, o professor Zé Carlos assumiu ali um protagonismo que não podíamos deixar passar ao lado. Sabemos... Foi a partir daí que começaram a trabalhar concretamente na candidatura dele, numa possível candidatura dele. O mandato autárquico iniciou-se em 2005 e fomos fazendo o balanço, íamos fazendo o balanço do desempenho nas freguesias, nas juntas de freguesia, nas assembleias de freguesia, íamos fazendo o balanço na Câmara, na Assembleia Municipal, sabíamos, íamos analisando, então as pessoas iam despontando naturalmente. E depois há aqui uma questão que não se pode iludir. O professor José Carlos Alexandrino é um nome importante em termos autárquicos em Oliveira do Hospital. Tem perfil, mas também tem percurso. Vamos ao percurso. O professor José Carlos Alexandrino foi membro da Assembleia de Freguesia do Erval da Beira, ainda no tempo do professor César Oliveira, portanto, quando o PS, coligado com o CDS, digamos, geria os destinos da Câmara Municipal. Já é deputado municipal, eleito pelo PS, desde 2001. Foi uma pessoa que, inclusivamente, no passado já foi convidado, até por outras forças políticas, para ser candidato. Portanto, sempre foi um nome forte em termos autárquicos. Portanto, o percurso do professor José Carlos, inclusivamente em 2001, o professor José Carlos foi convidado para a lista do Partido Socialista para a Câmara Municipal. Ou seja, sempre foi um nome forte, um nome de qualidade, sempre foi um cidadão. Sempre foi um nome forte em termos de capacidade de trabalho, de capacidade de liderança, de capacidade de contribuir com as suas qualidades para o Conselho. E depois, do ponto de vista do percurso, e depois temos o ponto de vista do perfil. O professor José Carlos hoje, quer se queira, quer não, encarna aquilo que é uma nova forma de liderança, uma forma de liderança moderna, eficaz, uma forma de liderança capaz. O professor Zé Carlos é uma pessoa, pela sua formação como professor, pela sua ligação ao desporto, pela sua ligação ao associativismo, pela sua ligação ao mundo empresarial, pela sua ligação ao setor financeiro, é hoje uma pessoa que tem três requisitos importantes para esta liderança capaz e eficiente. Sabe estar, que é condição número um para um bom líder, saber estar, sabe ser, segunda condição para ser um bom líder, e sabe fazer. E já deu provas disso. Portanto, ele encaixa esta forma de liderança moderna, capaz, eficaz e mobilizadora, que é isso que o Conselho e particularmente a Câmara Municipal carece. Há quem diga, apesar de todo o unanimismo que reuniu em sede de Comissão Política a votação do nome dele, há quem diga que o nome do professor Alexandrino não constitui propriamente a primeira escolha do PS. Eu recordo-lhe que há um ano, por exemplo, era ventilado e avançado até na imprensa, concretamente no Correio da Beira Serra, o nome do engenheiro Carlos Maia, que era uma espécie de, também de eterno candidato do Partido Socialista, ainda não foi desta, que foi o cabeça de lista. Esta é ou não a primeira escolha do PS? A primeira escolha do PS chama-se José Carlos Alexandrino. E eu vou-lhe explicar porquê. Foi o único nome votado e convidado e nunca nenhum outro nome foi convidado para encabeçar a lista do Partido Socialista. Não houve contactos com agora, o engenheiro Carlos Maia nesse agora, sentido? Agora, repare. No passado recente? O engenheiro Carlos Maia tem um perfil... Que também tem todo esse percurso que acabou de dizer. O engenheiro Carlos Maia, do ponto de vista do percurso autárquico, vereador, membro da Assembleia Municipal, conhecedor dos dossiers autárquicos, um deputado municipal combativo, é verdade, combativo, mas também... Mais próximo do aparelho partidário. Vamos-nos dizer, essa história dos aparelhos... Às vezes é mais especulação ou reação do que propriamente realidade. O dito aparelho são as pessoas, particularmente, e repare, em termos de PS de Oliveira, nós não temos profissionais da política, somos pessoas que abdicamos do nosso tempo, de uma forma voluntária, nos entregamos à causa comum, divididos entre atividades autárquicas e atividades do partido. O dito aparelho são voluntários que se disponibilizam para trabalhar para o partido e para trabalhar nas várias autarquias. É isso é que é o aparelho. O aparelho são isso. É um aparelho de voluntários. E particularmente eu, que desde 2001 não tenho feito outra coisa senão fazer voluntariado político de uma forma generosa e dedicada. Mas para que não restem dúvidas relativamente ao nome do engenheiro Carlos Maia. É um nome de muita qualidade, é um nome válido, é um nome que creio que qualquer partido gostaria de ter como candidato. Simplesmente, nunca foi candidato pelo PS. Portanto, o único nome analisado, votado e convidado foi o professor José Carlos. E já vejo que está extremamente satisfeito por esta candidatura ter sido aceita, este convite, aliás, ter sido aceito. Sim, o professor José Carlos é uma pessoa de natureza combativa, solidária e é uma pessoa que conhece os problemas do Conselho. Sendo professor, é uma pessoa que conhece bem os problemas daqueles que estão em crescimento e das suas famílias. Sendo uma pessoa que está ligada ao setor bancário, é uma pessoa que conhece os problemas das empresas, das famílias. Sendo uma pessoa que está ligada ao associativismo empresarial, é uma pessoa que conhece as necessidades das empresas. Sendo uma pessoa que está ligada ao setor da educação, sabe hoje que um dos pilares fundamentais da intervenção autárquica é a educação. E um dia destes, o domingo passado estava a falar com o professor José Carlos, e ele chamava-me a atenção para a importância de ser autarca é ter a capacidade de estar próximo dos centros de decisão. Eu acho que uma pessoa com este perfil, com esta dedicação, com esta visão do futuro, com esta sensibilidade, e depois ele é um de nós. Nas listas do PS, não sendo um militante do PS, o professor José Carlos Alexandrino também não se tem coibido ou inibido de fazer críticas às políticas do governo. Agora anda aí uma tendência de opinião que parece que no Partido Socialista não há liberdade de expressão. Mas para que as coisas fiquem claras... Mas isso são os próprios dirigentes do Partido Socialista que há liberdade, mas há o seu camarada Manuel Alegre que eu apoiei em 2004, que eu apoiei em 2004 de uma forma completamente livre e ninguém me oprimiu ou me mandou calar por isso. Mas para dizer que no Partido Socialista não há delito de opinião. E quem criticar não é considerado incómodo. Eu creio que não. Eu creio que não. Olha, é uma coisa que eu sempre promovi o debate franco e aberto nas comissões políticas. Também estou sujeito à crítica e encaro-a como uma lógica, numa lógica de melhorar o meu desempenho. Ou se a crítica é rebatível, rebate-se. Na vida pública não devemos estar imunes à crítica. Devemos ter um sentido de responsabilidade. Se criticamos, devemos propor uma alternativa. Particularmente, de uma forma muito, muito clara e transparente, o professor José Carlos, as críticas que fez, creio que se esteja a referir ao processo, ao processo da educação. O professor José Carlos... E da avaliação, não é? Exatamente. O professor José Carlos... Nós fizemos esse debate onde o professor José Carlos participou, um debate inclusivamente entre o grupo da Assembleia Municipal. E o professor José Carlos teve a oportunidade de, junto do Partido Socialista, fazer chegar a sua opinião de uma forma séria, transparente e responsável. E isso dá muita satisfação. Inclusivamente teve a oportunidade, no local próprio, perante o seu Secretário de Estado da Educação, dizer o que pensava sobre o processo de avaliação dos professores. E disse de uma forma clara, séria e transparente. E por cada crítica apontou uma solução. Ora, é isso que se exige dos políticos. Não aquele bota abaixo persistente, está tudo mal, está tudo horrível, o discurso tremendista de fim do mundo. Não, não. Os políticos têm que ser portadores de esperança. Se criticam, apontam uma solução. Isto de dizer mal por dizer mal está a gasto e não serve às pessoas. José Francisco, não é estranho o aparente afastamento da estrutura distrital, concretamente do Dr. Vítor Batista, que o José Francisco por acaso não apoiou nas eleições internas, não é estranho o aparente afastamento dele deste processo em Oliveira do Hospital? Margarida, isso, conforme já tive a oportunidade de lhe dizer, isso é especulação. Eu vou lhe dizer porque é que é especulação. Primeiro, à medida que fomos avaliando as possibilidades do professor José Carlos encabeçar o projeto autárquico do PS à Câmara Municipal, eu fui dando conta ao Dr. Vítor Batista, que é presidente da Federação. Uhum. Eu não apoiei, mas ele é o meu presidente. Tenho lealdade e tenho a minha solidariedade política enquanto presidente da Conselhia. E isso é recíproco? Eu creio que sim. Não tenho prova do contrário. Agora, eu sou livre de tomar as minhas opções. Olha, conforme em 2004 apoiei o Manuel Alegre, a secretário-geral do Partido Socialista, de uma forma livre, em 2008 apoiei o Dr. Mário Ruivo como candidato à Federação e foi número 2 da lista dele, de uma forma livre. Agora, o Dr. Vítor Batista ganhou as eleições, é o Presidente da Federação, eu respeito-o enquanto tal e sou-lhe leal e solidário politicamente. E sobre isso não há reservas, quaisquer. Aliás, nem gasto o meu tempo em questões agora de conflito sem interesse nenhum. Isso não serve nem o partido, nem serve a política. Agora, o Dr. Vítor Batista desde o início, desde janeiro, desde agosto, que tem conhecimento... Deste processo, assim como em setembro, quando do convívio, da festa convívio do Partido Socialista em Lagares da Beira. Uhum. Assim como em dezembro, fizemos uma reunião em Coimbra. Onde o professor José Carlos Alexandrino esteve, mas já... Está a fazer confusão. Em setembro não esteve, passou por lá. O professor José Carlos Alexandrino... Não esteve no palco, mas esteve no convívio. Eu vi-o lá e estive com ele. Passou por lá. Esteve lá. E falou com muita gente. E também levou muita gente. Acontece que, estava-lhe eu a dizer que em dezembro tivemos uma reunião na Federação e foi feito o balanço conselho a conselho e eu apresentei o perfil do candidato, o processo, apresentei a forma como o processo iria decorrer em Oliveira do Hospital, como eu lhe dizia no início desta entrevista, de baixo para cima, de forma ascendente, e o Dr. Vítor Batista sabia o nome de que estávamos a falar. E posteriormente foi indicado um representante da Federação, que é vice-presidente da Federação, que é o professor Horácio Antunes, para acompanhar o processo autárquico em Oliveira do Hospital e em Tábua. E ele seria o representante da Federação para esse efeito. E para provar que... Uhum. E para provar... Portanto, não, e para provar... Isto e para, não significa e para provar tipo de e para provar e, não, não. E para provar... distanciamento em relação não, não, ao... Não, e para provar... E para provar que não há distanciamento e há alguma especulação, eu percebo, o ambiente político em Oliveira do Hospital está em ebulição. E depois, às vezes, há a tentação de puxar o PS para esses ambientes mais efavorecentes. Comigo não vão por aí. Ninguém arrasta o PS para ambientes de turbulência, de crispação ou de conflito político. E eu vou-lhe dizer aquilo que o Dr. Vítor Batista disse sobre o candidato José Carlos Alexandrino. Disse que não, teve a oportunidade de a escolha de José Carlos Alexandrino para a cabeça de lista em Oliveira do Hospital não constitui qualquer surpresa. E dizia mais à frente que, acreditando que pelas informações que lhe vão chegando acerca do currículo do candidato escolhido pela concelhia, que se trata de uma candidatura forte para Oliveira do Hospital e para o PS, com grandes possibilidades de conquistar a Câmara Municipal. Isto foi dito pelo Dr. Vítor Batista à jornalista Margarida Prata, jornalista do Diário de Coimbra. Portanto, não vale a pena... Mas também disse que não conhecia bem o candidato e que era uma pessoa com Margarida, aquilo que ele diz é que não o conhecia pessoalmente. Não vamos agora criar aqui um caso, quer dizer, você acha que o Presidente da Federação conhece todos os candidatos pessoalmente? Acho que não. Acho que, do ponto de vista do processo, o processo foi conduzido com transparência, de uma forma participada e com conhecimento mútuo. E assim é que obedecem as boas regras de relacionamento político e de democracia interna. Tudo mais são leituras especulativas e para tentar puxar o PS para esses ambientes mais conflituosos. E para esse peditório, o José Francisco Rolo, à frente do PS, não dará. José Francisco, há quem acusa o PS de ter estado à espera este tempo todo para apresentar o candidato, estar à espera de ver o que é que se ia passar no PSD. Como é que encara esta crítica, que é uma crítica que é muito dirigida a si e à sua equipa na Comissão Política? Ou fez o seu próprio caminho, não, como José Francisco? Não, eu ia dizer que essa crítica, eu aceito, como sabe, aceito as críticas com normalidade e com muita assertividade. Mas essa crítica não é justa. E eu vou-lhe explicar porque é que não é justa. Mas são críticas vindas de gente do Partido Socialista. Nunca me as fizeram chegar, na Comissão Política não as... Havia pessoas, às vezes, manifestaram, o processo deveria decorrer de forma mais acelerada. Mas eu já vou explicar com factos. Eu sempre disse, e a Margarida é testemunha, e quem lê os jornais e ouve a comunicação social, inclusive tem aqui uma entrevista na Rádio Boa Nova, e houve pessoas que ouviram, eu disse que o PS iria ter a sua própria agenda política, o PS iria fazer o seu percurso político independentemente do conflito e da guerra, ou do conflito interno no PSD. E foi isso que fizemos. Acontece que os partidos... É que dá a sensação que andaram a reboque. Não andamos a reboque de ninguém. A prova provada é que, enquanto o PSD andou em conflito e guerra aberta, nós andávamos a discutir os problemas do concelho. Não andávamos a reboque. Se fôssemos a reboque, estávamos também em conflito. Felizmente não fomos a reboque. Agora, o PS sempre teve a sua agenda própria, sempre teve a sua metodologia de trabalho e teve os seus timings. E isto é que são os factos. Em dezembro passado houve uma reunião em Coimbra, na Federação do Partido Socialista, que depois foi repetida em janeiro, onde foram comunicados, no início de janeiro, onde foram comunicados os timings do processo autárquico. E os timings diziam assim: mês de janeiro para definir nomes, mês de fevereiro para fazer convites e até meados de março para... concluir. Portanto, aprovar os nomes, aprovar os convites. Portanto, E nós cumprimos esses timings. Nós não podemos andar aqui a inventar constantemente situações ou posturas. Isto tem regras. É verdade que o Partido Socialista começou a trabalhar o processo autárquico logo em janeiro. Fizemos uma convenção autárquica onde debatemos os problemas do Conselho e onde analisámos os vários setores do Conselho, onde convidámos várias pessoas para serem oradores. O próprio professor José Carlos Alexandrino foi orador na convenção autárquica do PS. Começámos logo aí a preparar o processo autárquico. Foi um pré-lançamento. O tempo passou e, entretanto, em outubro, se não me engano, foi outubro, houve eleições para a Federação do Partido Socialista. E só terminado o processo eleitoral é que depois o partido... Desenvolvia o O calendário da Federação Distrital de Coimbra está em sintonia com o calendário, portanto, da Direção Nacional do Partido. Portanto, não andámos nem a reboque... Nem à espera de ninguém. Nem à espera de ninguém. Tivemos o nosso percurso e vamos cumpri-lo. E vamos cumpri-lo com rigor e dedicação. É isso que os oliveirenses esperam de nós. Como é que surge aqui o convite ao ex-militante comunista António dos Santos Lopes para encabeçar a lista à Assembleia Municipal? Eu, relativamente ao Sr. António dos Santos Lopes, eu conheci o Sr. António dos Santos Lopes em 2005. Na campanha, mas mais posteriormente, sendo ele deputado municipal eleito pela CDU, e eu vereador na Câmara, e depois mais tarde... portanto, Presidente da Conselhia do PS. Digamos que a constelação de políticos em Oliveira do Hospital não é muito vasta. E vamos-nos encontrando e vamos conversando. Mas houve ali logo um piscar de... Vamos conversando. Eu sei qual é a matriz ideológica do senhor António Lopes. Eu sei qual é a matriz ideológica dele. Agora, o senhor António Lopes é um democrata e sempre aceitou o confronto de ideias e a pluralidade. E fomos conversando, naturalmente. E devo-lhe dizer que o senhor António Lopes nunca me interessou mais particularmente o político António Lopes do que o cidadão António Lopes. Até sem lhe desconsiderar as qualidades políticas, porque as tem. É um homem muito combativo, sabe muito sobre política. É um estratega, reconheço-lhe essas capacidades. Interessou-me mais o cidadão... Na escola. Interessou-me mais o cidadão António Lopes. O cidadão... preocupado pelo seu conselho, o cidadão empresário, o cidadão benemérito, o cidadão que gosta de dar, que cria riqueza, mas não a quer só para si. Também a redistribui, apoiando instituições, apoiando pessoas. E uma pessoa que tem estas características, tem este perfil, uma pessoa que... Não podemos esquecer que... Não podia estar no Partido Comunista. Tanto que podia que estava. Agora, eu também percebo que ele... Mas está melhor do lado do PS. A decisão foi dele, foi livre e foi ponderada. Nunca ninguém o pressionou. Mas o namoro começou muito cedo. Logo ali em 2006, eram notórias... Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa... Era notória a vossa proximidade. O senhor António Lopes tinha grandes pontos de contacto e grandes... De convergência com as posições do Partido Socialista, particularmente na Assembleia Municipal. Partilhávamos pontos de vista, tínhamos muitas sintonias relativamente ao Estado e às críticas que eram feitas ao desempenho da Câmara Municipal e à postura pública e política do Presidente da Câmara. Havia essas sintonias. Esse foi o principal ponto de convergência entre... O senhor António Lopes acredita que há... É um homem de esperança. Se não fosse um homem de esperança, não tinha passado de... um digno, mas modesto pastor de Vila Franca da Beira, é empresário. É um homem de esperança, é um homem que acredita. A brincadeira com o António Lopes começou ao contrário. Foi o António Lopes a convidar-me para ir para o PCP. em tom de brincadeira, eu disse que estava muito bem no PS. Eu disse que estava muito bem no PS. E o António Lopes é uma força da natureza. Tem ideias, bate-se por elas, tem projetos e acredita no Conselho de Oliveira do Hospital. Acredita firmemente que é possível fazer mais, diferente e melhor. Até por ser empresário, sabe que com um bolo orçamental que a Câmara tem de 4 milhões e 600 mil contos, é possível... Renegando tudo aquilo que ele vem defendendo ou vinha defendendo ao longo dos anos enquanto militante comunista. Não sei se renegou. Eu nunca lhe perguntei sobre o seu processo de ruptura com o Partido Comunista. Ele deu essas explicações publicamente. Ele não tem que me ajudar a mim. Isso são questões que têm a ver... Internas do Tem a ver com a sua postura, com a sua frontalidade e verticalidade e com a forma como assume essa postura e essa frontalidade com os membros da direção local ou da estrutura local do PCP. E sobre isso eu não me pronuncio, porque isso são questões do forno interno e do relacionamento do PCP. E sobre isso acho que não me sinto na obrigação de sequer de comentar. Em suma, prevê que... a sua candidatura seja uma mais-valia para o projeto do PS. Olha, sabe eu vou confessar isto com muito... Digo isto com muito orgulho. O dia que eu liguei ao Sr. António Lopes a dizer eu vou levar o seu nome à Comissão Política. E ele disse, então, mas vai levá-lo para quê? Eu disse, eu vou convidá-lo para integrar as listas do Partido Socialista, vou levar o seu nome para como nome à Assembleia Municipal. Nunca foi equacionado para a cabeça de lista à Câmara, ou foi? Não, desde o início que esteve sempre o nome do professor José Carlos, como lhe disse há pouco. E o professor, e o senhor António Lopes disse-me uma coisa que me marcou. Disse-me assim, ó Francisco Rolo, você está à vontade para fazer com o meu nome aquilo que quiser, porque você não vai maltratar o meu nome. Você tanto me pode convidar para a Assembleia Municipal, como para porteiro da campanha, como condutor ou como distribuidor de panfletos. Eu estou aqui, neste projeto, para mudar o concelho. Para dotar este concelho de uma nova esperança. Você conte comigo para o que quiser. Isso sensibilizou-me muito. Isso é muita determinação. Não sensibilizou-me muito, porque às vezes não ouvimos. Sabe, o Sr. António Lopes é um nome forte. É um nome forte na praça política de Oliveira do Hospital. Marcou, é uma figura política. E uma pessoa... Nome forte desde 2005. Sim, é um nome antes forte. Ninguém ouvia falar dele. Bem, é um nome forte, marcou a agenda política. Uhum. Assumiu posições, tem protagonismo político e tem protagonismo na sociedade civil. É um nome ouvido. E uma pessoa que se coloca... É um nome respeitado? É um nome respeitado. É um nome respeitado. Tenho essa opinião dele e não tenho nenhuma prova em contrário. Pelas opiniões que recolho e que me são transmitem, acho que é um nome de grande qualidade e as pessoas têm de alguma forma manifestado junto da minha pessoa e de outros membros da Comissão Política manifestado a satisfação pela inclusão do nome de António Lopes no projeto do Partido Socialista. E uma pessoa com esta humildade diz assim, oh Rolo, você, eu estou à sua disposição para aquilo que você quiser. Acho isto dá-me um conforto e dá-me... É isto é que dá ânimo. Isto é que... Eu quando digo às vezes que o projeto autárquico do Partido Socialista encabeçado pelo José Carlos Alexandrino está a encher e a avolumar-se, está a ganhar esperança e está a ganhar força anímica, está-se a multiplicar, tem a ver com isto, com a generosidade e com a dedicação que as pessoas se entregam a esta causa. Que mais que a causa do PS, é a causa do Conselho de Oliveira do Hospital. A causa da transformação positiva do Conselho de Oliveira do Hospital. Olha, para utilizar aqui uma expressão de um ex-camarada do Sr. António Santos Lopes, aqui numa entrevista na semana passada, o João Diniz, que dizia que o PS sofre, a nível local, sofre de várias fragilidades. Por um lado, tem sido conivente com os maiores erros da atual gestão camarária, porque tem votado favoravelmente todos os projetos e propostas da atual maioria PSD na Câmara Municipal. O que lhe retira legitimidade ou não para criticar. Agora, fora do Executivo e nas campanhas que se aproximam, essas mesmas opções políticas. Eu tenho um grande apreço e tenho um grande respeito, tenho uma grande afeição pelo professor João Diniz. Agora, o professor João Diniz é muito dado a especulações, a grandes tiradas e a algumas fantasias. Eu, contra isso, nada posso fazer. O professor João Diniz é político, é comentador político, é analista político, pronto, e faz essas... É ator político, faz eleito. Eleito, exato, eu disse, é político. De uma sim. Freguesia. Mas eu contra isso não, nada posso fazer, nem quero fazer. Mas não deixa de ser verdade aquilo que ele diz. Não, é verdade. E eu vou-lhe dizer, aliás, só por distração. O professor João Diniz tem que se informar melhor e tem que ler melhor os documentos da Câmara Municipal. Primeiro, o Partido Socialista, desde o início do mandato, que vota desfavoravelmente, ou seja, não aprova nem o orçamento, nem as grandes opções de plano, nem aprova os documentos de prestação de contas. Portanto, em termos de documentos fundamentais do exercício da atividade autárquica, o Partido Socialista não concorda com aquelas opções. Nem concorda com aquelas opções... Mas aprovou o empréstimo. Não concorda... Calma, se demos exemplos, a gente vamos lá. O Partido Socialista, os grandes documentos, não os aprovou porque não concorda com eles. Nem concorda com as prioridades, nem com a sua hierarquia. Nem concorda com os gastos que são feitos com o orçamento através do orçamento municipal. Caso a caso, vão aprovando. Mas diga-me lá um exemplo. As obras de requalificação. Mas eu e os restantes... antes disso, falou na questão do empréstimo. Aprovámos o empréstimo porque o PS, há vários anos, anda a reivindicar que a Câmara devia aproveitar a sua capacidade de endividamento. A Câmara, aproveitando a sua capacidade de endividamento, deveria contrair o empréstimo junto à banca para desenvolver um conjunto de projetos âncora, como, por exemplo, a ampliação da zona industrial, a criação da incubadora de empresas... Um exemplo, ou dois exemplos, fundamentais naquilo que nós tomamos como prioritário. O desenvolvimento económico e o apoio à atividade empresarial do Conselho. São os únicos elementos que criam emprego e geram riqueza. E nós, há muitos anos, o PS há muitos anos que anda a reivindicar... E por causa disso, aprovaram o empréstimo. Aprovámos. Uhum. Sobre as obras da requalificação. Mas sabia que o empréstimo... que era destinado a outras coisas, era esse tipo de investimento. A Margarida pode ler a declaração de voto. Pode ler a nossa, aliás, qualquer munícipe pode ler a declaração de voto dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, e que nós, onde nós dissemos, este empréstimo só peca por atraso. Já devia ter sido contraído há muito tempo. O empréstimo foi um empréstimo eleitoralista. Ou alguém tem dúvidas disso? Nós não andamos aqui, ninguém anda aqui a dormir, nem ninguém anda aqui a fazer de contas sobre as obras da requalificação da cidade. Eu, como vereador, assim como os outros vereadores, ninguém é contra as obras de requalificação da cidade. A cidade de Oliveira do Hospital deve ser dignificada e o seu centro deve ser valorizado. Oliveira só ganha... Mas critica o despesismo, entretanto... Agora há uma coisa, na mesma declaração de voto, critiquei o facto de se construir um silo alto onde cada lugar... custa 2.300 contos. Foi uma má opção em termos de custo-benefício. Foi uma má opção. Critiquei que se gastem cerca de 30 mil contos para criar uma cafetaria. Critiquei o abate maciço de árvores. Eu apelidei as obras de requalificação de sumptuosas. E concluo dizendo assim, requalificar sim, dignificar o espaço público sim, melhorar as condições de circulação e de fruição do espaço público, parte das pessoas, sim. Agora, obras sumptuosas em que um silo alto, cada lugar de estacionamento, custa 2.300 contos, isso não. Podemos também dizer que todos os programas polis aprovados no país são faraónicos, são sumptuosos. Não. Abrangem intervenções desse género, José Francisco. Os méritos do polis estão mais do que demonstrados. Agora, relativamente à requalificação da cidade, as obras de requalificação da cidade. Eu não sou contra. Então, se há problemas de esgotos, se há problemas de escoamento de águas pluviais, se há condições e capacidade financeira para se melhorar a fruição do espaço público por parte das pessoas, porque é que não se há de requalificar? Agora, uma coisa é requalificar, outra coisa é fazer obras suntuosas, com tantas necessidades que há nas freguesias. Eu pergunto, a obra de requalificação... Quais teriam sido as prioridades do PS, se fosse poder, José Francisco? Portanto, não fazia esta obra ou fazia esta obra de outra forma? Eu sou uma pessoa que, quando não sei, pergunto. E gosto muito de ouvir e gosto muito de aprender. Eu, uma vez, em conversa com um amigo arquiteto, dizia-me ele, em termos de reabilitação de património, reabilitação de zonas degradadas, reabilitação de espaço público, ele dizia que há duas abordagens possíveis. Ou se faz uma reabilitação ou recuperação minimalista ou maximalista. Ou seja, fazem-se pequenas intervenções, melhorando o espaço. Ou então fazem-se grandes intervenções. As grandes intervenções ficam caras. As intervenções minimalistas ficam mais em conta e permitem libertar dinheiro, por exemplo, para o seguinte. A zona industrial de Oliveira do Hospital está hoje tal qual César Oliveira a deixou. Eu sou vereador na Câmara Municipal desde 2002. Estamos em 2009. Já passaram 7 anos. 7 anos. A zona industrial continua por ampliar. Um dia deste, o Sr. Presidente da Câmara criticava, chamando-lhe política errada, a política de atribuição de lotes da zona industrial de Oliveira do Hospital no tempo do professor César Oliveira. Mas hoje não tem lote nenhum para distribuir. Deveria ser. Eu estou muito à vontade nisto. Sabe porquê, Margarida? Porque participei em vários fóruns para a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Pinhal Interior Norte. Uhum. Participei no fórum, num grupo de trabalho para definir o plano de desenvolvimento do município de Oliveira do Hospital e sempre disse o mesmo. Oliveira do Hospital carece não de uma zona industrial, mas de uma área de localização empresarial, com lotes industriais, mas também com todas as condições ao nível de equipamentos de apoio, de espaços de divulgação. É isso que está em marcha agora, mas já é tarde no seu interior. Exatamente. Então, é assim. Eu estou muito à vontade nesta matéria. A Margarida é testemunha, porque isso foi, creio, numa reunião pública, em dezembro de 2005, pela minha voz, o Partido Socialista, em dezembro de 2005, disse que era fundamental ampliar-se a zona industrial de Oliveira do Hospital, criar-se a incubadora de empresas, lançar um concurso municipal de ideias de negócio, lançar um fundo municipal de apoio ao investimento empresarial. Em 2005. Em 2006, foi muito posteriormente, 2007 e 2008. Nas vésperas das eleições autárquicas é que se vai lançar uma suposta incubadora de empresas na zona industrial com 6 escritórios. Nas vésperas de eleições. Para quê? Para dizer aos oliveirenses, temos aqui uma incubadora. Mas aquele modelo não é um modelo de incubadora. Aquele modelo que vai ser apresentado não é um modelo é uma ficção para, em cima do ato eleitoral, dizer que vamos ter uma incubadora. Mas não, desde 2005 que o processo podia ter avançado de uma forma capaz, eficiente. Essa tem sido uma das suas batalhas nas reuniões do Executivo, já deu para perceber, mas temos que avançar rapidamente. Sim, força. E falávamos concretamente aqui de um dossiê também muito importante para a cidade, para o Conselho, que é o caso da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Onde é que o PS quer esta escola? E se acha que a nova escola deve ser uma prioridade? É garantidamente uma prioridade e preocupa-nos imenso. O Partido Socialista tem grandes responsabilidades para com a escola. A escola foi criada num governo do Partido Socialista, que era... Há um conjunto de pessoas que se bateram para que Oliveira do Hospital tivesse ensino superior. Designadamente o secretário de Estado e oliveirense José Reis, o engenheiro António Campos, pessoas que há muito... Aproveitando uma ideia lançada ainda pelo professor César Oliveira quando era Presidente da Câmara, vários anos se bateram para que em Oliveira do Hospital houvesse ensino superior. Portanto, há aqui uma ligação, uma ligação umbilical que o Partido Socialista tem a obrigação de manter para com a escola. E a escola é central. É um dos pilares fundamentais de desenvolvimento do Conselho. A escola e a atividade empresarial e industrial. Esses são os dois pilares fundamentais. A questão é que a escola não evolui se não tiver mais espaço. Essa é uma questão fundamental. E o PS também já percebeu isso, não é? Perfeitamente. Até porque acho que esse mérito deve-lhe ser dado. Tenho várias vezes conversado com o Dr. Nuno Fortes, diretor da escola, e tenho-me inteirado dos problemas que vive a escola, já antes, junto do engenheiro Francisco Neves, fazíamos o mesmo. E deve-se realçar... Aliás, era uma preocupação já latente. Reunimos várias vezes e íamos acompanhando o evoluir da situação e... Com sentido de responsabilidade, e há uma coisa que eu devo dizer, é que o Dr. Nuno Fortes fez um trabalho excelente, meritório, de alargamento da implantação na escola da região. Hoje a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital é uma Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Beira Serra e até do Planalto Beirão. É uma escola que tem alunos de norte a sul e das ilhas. Hoje é uma escola que... muito também por força dos alunos com mais de 23 anos, hoje a escola acho que está sustentada do ponto de vista da população. Agora, obviamente, hoje a escola precisa de espaço. A escola precisa de espaço para crescer. Agora, a escola tem um projeto educativo. A escola tem que ter um projeto educativo. E devemos discutir a escola em função do projeto educativo e não do projeto educativo que serve a região e não da localização da escola ali ou além e do número de quartos que se alugam ali e deixam de se alugar aqui. Eu sei que para si deve ser uma questão difícil. Não, mas eu vou... A deslocalização para Lagares, porque é de Lagares, é um... Não, mas Margarida, Margarida, eu sou vereador do concelho, não sou vereador de Lagares. Não, vamos esclarecer isso. Há sempre um certo bairrismo, se me permite a expressão. Eu gosto muito da minha terra, sinto-me bem lá, mas eu fui eleito para servir o concelho, do qual Lagares da Beira também faz parte. Mas eu nunca pus essa questão. Assim, vamos lá ver. A escola existe... Está na cidade. A escola é um elemento que fortalece a centralidade de Oliveira do Hospital no contexto da região. Dá-lhe dimensão, dá-lhe força. É um marco distintivo de Oliveira do Hospital e da cidade. Tirá-la da cidade seria? Há um documento que é do conhecimento da Câmara Municipal, e por isso é que eu tenho conhecimento dele, em que havia um projeto de expandir a escola para Lagares da Beira. Expandir ou deslocalizar? Se quer a minha opinião, eu nunca acreditei que a escola de todo saísse de Oliveira do Hospital. Eu nunca acreditei que a escola saísse de todo de Oliveira do Hospital. Acredito que nesse projeto de desenvolvimento da escola, algumas valências fossem para Lagares da Beira. Acredito que a escola teria sempre uma forte ligação à cidade. Agora, a questão é esta. Seria viável essa proposta? É viável essa proposta, no seu entender? De colocar valências... Colocar algumas valências, não retirar totalmente a escola, não construir instalações de raiz na cidade, não a retirar da cidade, mas retirar algumas valências para Lagares. Eu acredito... É isso que está eu acredito, em cima da mesa. É assim, idealmente a escola... Idealmente a escola deve ficar na cidade. Digo isto sem reservas, não ponho a estar espantado. Idealmente a escola deve ficar na cidade. Ela está cá. Mas na prática, na realidade. Hoje há uma conjugação entre há uma conjugação entre o espaço urbano e o ensino superior. Agora, acha que é fácil convencer o governo a investir aqui em instalações de raiz? Face até ao número decrescente. O custo da escola é avultadíssimo. O custo da escola é avultadíssimo. Da escola, do projeto de construção, sim, da nova escola. Uma escola de raiz. Uhum. Uma escola é avultadíssimo. Portanto, não será fácil convencer por aí. Não é por aí. É assim, não são tostões, são milhões. Agora, quem de direito é que vai ter que decidir? E não vai ser, a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal ou a Câmara Municipal que vão decidir onde é que vai ser a localização da escola. Quem vai decidir a localização das futuras instalações é a tutela, ou o IPC, ou o Ministério do Ensino Superior. Não, acho não, que... não lhe parece mal esta ideia que está em cima da mesa entre o IPC e o... Sinceramente, e o município, sinceramente, de eu acho que... deslocar alguns cursos para Lagares. Sinceramente, eu acho que era importante, e isso é que é realmente importante e é de vincar, era que se criassem condições físicas para que a escola pudesse desenvolver o seu projeto educativo e formativo de qualidade, atraindo mais alunos, desenvolvendo mais a investigação, valorizando mais os alunos que saem licenciados, criando os mestrados, doutoramentos, promovendo a investigação e a ligação ao tecido empresarial. Não lhe parece mal essa deslocação? É assim, eu continuo a achar que idealmente a escola fica bem na cidade. Agora, eu suponho que quem avaliou a possibilidade de deslocação da escola para Lagares não foram pessoas em cima do joelho. São pessoas com capacidades, são pessoas com capacidades, pessoas inteligentes, pessoas com competências para analisarem um e outro cenário. São pessoas que estão na direção do IPC, que estão ligados à tutela do ensino superior, que avaliaram os cenários. Agora, para concluir assim, é importante que as instalações novas ou ampliadas avancem. Para atrair mais alunos, para valorizar a escola e para afirmar. A escola, volto a dizer, é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento, não só de Oliveira do Hospital, mas também da região da Beira Serra. José Francisco, muito rapidamente, um outro dossiê que tem sido por demais badalado nos últimos anos é a questão das acessibilidades. O que eu lhe pergunto, e também utilizando uma expressão que já foi aqui utilizada por um dirigente partidário, não acha que é criminoso aquilo que tem sido feito ao Conselho e à região em termos de acessibilidades, na medida em que foi preciso esperar quase duas décadas para termos mais um pedaço de IC até às portas do Conselho? Olha, eu não... É criminoso pelos sucessivos governos. Atenção, não estou aqui a... Pois agora fez essa ressalva. É assim, eu não uso esse tipo de argumentos em política. Não uso. Esse tipo de argumentos e esse tipo de apreciações. Aliás, eu tenho adversários na política e bato-me por ideias, não uso insultos. De facto, tem-se a região da Beira Serra, tem sido... maltratada. Tem sido negligenciada pelos sucessivos governos. E eu vou-lhe dar vou-lhe dizer isto de uma forma muito simples. Portugal está na União Europeia desde 1986. Portanto, estamos a falar de um ciclo de fundos comunitários que prefaz 20 anos. E acho que 20 anos foi mais do que suficiente para resolver o problema das acessibilidades da região da Beira Serra. Felizmente, que desde que existe um secretário de Estado no governo que é desta região, o processo tem andado como nunca andou. Mas tem havido alguns entraves. Têm havido os entraves políticos de todos aqueles que sistematicamente criticam e obstaculizam o processo. Se alguém tem feito alguma coisa pelo avanço do IC6, do IC7 e do IC37, é o secretário de Estado, Paulo Campos. Não tínhamos dúvidas. Agora, eu vejo sistematicamente... Era essa um pouco a obrigação, como natural... Olha, exatamente, mas o Dr. Paulo Campos... É evidente que ele não é governante do Conselho de Oliveira. E tem muitos problemas para resolver, mas não esqueceu a Oliveira do Hospital. Mas ele próprio agora, reconheceu que a região foi esquecida. O Dr. Paulo Campos teve a humildade e a verticalidade de assumir que Oliveira do Hospital, a região da Beira Serra, tinha estado desprotegida, tinha estado negligenciada, nada tinha sido feito para resolver o problema das acessibilidades. Ele pegou no dossiê. E eu já disse esta frase e repito aqui: nunca ninguém fez tanto pelo desencravamento de Oliveira do Hospital e da região da Beira... Desencravamento em termos de acessibilidades da região da Beira Serra, como o Dr. Paulo Campos. Nunca ninguém fez tanto em tão pouco tempo como o Dr. Paulo Campos. Agora, tem sido sistematicamente criticado quando deveria ser, era chamado e deveria haver, era mais diálogo com ele. E nesse aspecto, o Sr. Presidente da Câmara não tem feito a mínima ponte de diálogo e de estímulo ao Secretário de Estado. E depois é assim, as obras vão avançar. O projeto, até Oliveira do Hospital... Já estão a avançar. Exatamente, estão a avançar. O projeto para Oliveira do Hospital, até Oliveira do Hospital, vai avançar e vai ser apresentado. Agora, há duas notas, duas críticas políticas que eu faço ao PSD. É o combate que tem sido feito contra a designada política da autoestrada cor-de-rosa. São esses ataques. Uhum. Como, olha, eu até vou usar uma expressão de César de Oliveira. As estradas não têm cor. Não são cor-de-rosa, nem são cor-de-laranja, nem são vermelhas. As estradas servem as pessoas. É estes ataques. Ainda há dias, um deputado do PSD na Assembleia da República criticava a política da autoestrada cor-de-rosa e criticava a concessão rodoviária para a região centro e para o Pinhal interior. Estariam esses deputados do PSD, eu escrevi isso no jornal Folha do Centro, na, na minha coluna, estariam eles a criticar o avanço dos ICs em Oliveira do Hospital? Não creio, não creio. Pronto, se nunca. Suscita-me. É que eles criticaram de uma forma. Eles não vêm cá. Eu sei que os deputados do PSD não vêm cá. Eu sei, os do PS têm vindo. Os do PS têm vindo. Já fizeram uma visita ao Conselho, participam nas atividades políticas, participam em debates, vão à escola. Os do PS, acho que é. Os do PS eu não os tenho visto por cá. Provavelmente andam desatentos ao Alto Distrito. Temos mesmo que terminar. Eu só lhe pedi mesmo um comentário final, uma resposta final a esta questão. Qual é a fasquia do PS, e voltando um pouco ao início da nossa conversa, que tem como pano de fundo as próximas eleições autárquicas, qual é a fasquia do PS para essas eleições? Tendo como certo que tem como adversário no PSD, já confirmado, o professor Mário Alves, como reconduzido candidato à Câmara Municipal pelo PSD, pelo menos homologado, entretanto, pela estrutura, pela nacional. Este é o cenário, ou era o cenário mais temido pelo PS, ou nem por isso? É que há ainda a questão do professor José Carlos Mendes, que pode, que está ainda a ponderar a candidatura independente e que pode retirar eleitorado ao PS. O que é que neste momento o PS mais teme? Você fez-me três perguntas, não foi? Fiz-lhe uma série delas, para terminar. Então é assim, fasquia. A fasquia é claramente ganhar a Câmara. Não ganhar por ganhar. Ganhar para que consigamos mudar o Conselho, fazendo mais, melhor e diferente. Acreditamos que temos as pessoas, numa lista encabeçada pelo professor José Carlos Alexandrino, temos a liderança, temos as pessoas, temos a força anímica, temos um incentivo que nos permite pôr a fasquia ao nível da vitória. É por demais evidente. Mas acham, ou seja, que duas candidaturas no PSD, é por... duas candidaturas, uma do PSD, outra de independente, mas também com gente do PSD, possa retirar eleitorado ao PS? Essa situação? Eu e os meus camaradas e o próprio professor José Carlos, já fizemos muito, professor José Carlos Alexandrino, já fizemos muitas contas. Repara, nós temos uma obrigação. Ir para o eleitorado com as nossas propostas, com um projeto e mobilizados. E temos que ter a humildade democrática de aceitar o resultado. A nossa expectativa, e vamos trabalhar para ganhar. Não ganhar por ganhar, é ganhar para combater a decadência e o caminho da irrelevância para que está a ser levado a Oliveira do Hospital. E esse caminho do fracasso e do insucesso tem um nome. Tem um rosto, que é o atual Presidente da Câmara. Portanto, há que reinverter. Há que inverter este estado de coisas. A candidatura do Partido Socialista é uma candidatura portadora de esperança, portadora de confiança. Por isso... Já estou a ver que esse vai ser um dos temas da vossa campanha. Não, é claramente portadora de confiança e portadora de esperança. Sabe, nos momentos difíceis, aquilo que se pede às pessoas é que todos deem o seu melhor. E da parte da candidatura do Partido Socialista, como temos gente de qualidade e vamos dar o nosso melhor... Não temem nada. Vamos ganhar. Não temem os adversários. Respeitamos os adversários. É essa a nossa humildade democrática. Respeitamos os adversários. Agora vamos nos bater para ganhar, porque temos condições para isso. Temos gente, temos ideias, temos projeto, temos força anímica, sentimos o peso da responsabilidade, mas também estamos de alma plena, por isso estamos confiantes. Penso que isso ficou claríssimo nesta nossa conversa. José Francisco Rolo, líder do PS e também vereador da oposição na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, mais uma vez, obrigada por esta conversa aqui na Boa Nova e boa tarde. Boa tarde, Margarida.